No início da noite de domingo, por volta de 20 horas e 47 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para o atendimento de um acidente na BR-277, na altura do Parque Imperatriz. Segundo informações repassadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente é considerado uma colisão traseira envolvendo um automóvel e uma motocicleta. No local, uma Honda CB300 com placas da cidade de Piatá, Bahia, pilotada por Arnaldo Silva Xavier, e um automóvel Gol com placas de Foz do Iguaçu, onde estava uma família de 5 pessoas. Os socorristas do SIAT deram atendimento a Arnaldo Xavier, de 23 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Enquanto o SIAT atendia, chegou a equipe de socorro da concessionária Eco Cataratas e informou que o mesmo indivíduo havia acabado de ser liberado de um outro acidente onde ele teria batido em cones em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu, onde sofreu uma queda, contusões e escoriações. Liberado, ele seguiu seu caminho após assinar o termo de recusa. Em seguida, envolveu-se neste acidente que resultou em fraturas, contusões e mais escoriações. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Sem risco de morte, ele permanece internado no pronto-socorro do Hospital Municipal. O motorista do veículo atingido na traseira pelo motoqueiro informou que ele estava em alta velocidade. Como é que é o seu nome? José Delfino. Senhor José, o que, que aconteceu? O que, que o senhor viu acontecer, afinal de contas? Não, eu tô descendo a pista aqui para virar à esquerda, lá na rotatória, lá em cima. Costa e Silva? Entrar na Costa e Silva ali. Aí o rapaz vem a mais ou menos 120 por hora, mais ou menos. A pista é 80 aqui, ó. Ele bateu atrás na lateral aqui e saiu rodando. Aí eu tive que tocar o carro junto com ele do lado para mim não poder. Se eu freio o carro de soco para por aqui, eu posso até passar por cima dele. Ele veio acompanhando o senhor? Eu vim acompanhando ele, ele veio virando piruleta porque ele estava mais ou menos, eu calculo, de 120 para cima. Ninguém se machucou no seu carro? Não, graças a Deus. Eu acho que não. Minha esposa e meu filho estão lá, mas acho que não machucou, não. Susto, né? Nossa senhora, eu estou tremendo, não estou conseguindo nem... Já tinha se envolvido em acidente antes? Não, graças a Deus, não. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.